Olimpo 02, desce para o nível 050 na proa da posição Mari para ingressar na chegada. Controle Gona 273, decolada na sua escuta. 273, contato radar, sobre o nível de voo 360, saída da El. Da El 360, voo. Puxa, acionamento Gol na 601, na posição terra. Canil, suspeito, acionamento Gol 1601, chame para o táxi. Acusara para o táxi, Gol 1601. Reporte, manda para o Sarpuxo. Passará na 601. Tá livre, chame táxi. Gol na 601. Senhora táxi, vá na 601. Qual a velocidade indicada? 315, tem condições de manter até próximo de Duna ou superior? Ótimo, você era 2 Olimpo 02. Prossiga para 2000 pés. Vetor para a final ILS, direita, proa 040, 40 e a proa. Salvador, Fonseca 2733, RMT, está na reta, passando 900 pés para 3000. Ô, Fonseca 2733. 2733, vai prosseguir para 3000 pés, mantendo a reta. E ao atingir 2000 pés, esquerda proa 360, será colocado na sequência aí de aproximação para ILS X-Way. Pode executar mais um VOR? 02733, para o VOR, temos cerca de 6 aeronaves para aproximação, você vai ter que aguardar um pouco, cerca de 15 a 20 minutos. Se for prosseguir para o ILS, o senhor será o número 2. ILS, sem dúvida. Então, sem dúvida, após 2.000 pés, 360 e prosseguindo para 3.000 pés. 2.000, 360 e 3.000 pés, 2733. Controle Salvador, boa noite, papapapá, November, papatango, ciente da informação, tanto. Boa noite, November, papatango, desce para 4.000 pés, a chegada é a Aman, 1015. 4.000, Aman, 1015. Coro 940, Recife agora, em 1251, e a frequência alternativa 1-3325. 251-3325, conceito Recife, 940, Granada, boa noite, bom trabalho. Amém. Web 6720-360 Galeão, com a formação frango na sua escuta, posição meia dúzia. Web 6720 Gascoca. Guarda. Boa noite, Pioneiro 3-2, ainda 20 milhas para ingressar na terminal Salvador, mantém o nível 110 na proa da posição Mare para ingressar na chegada. A posição Mare, ingressar na chegada Mare e completar é o ILS-X-Way da 10, confirma? Afirmativo, ILS-X-Way para a pista 10. Olimpo 02, prossiga para 2.000 pés, ajuste em Salvador no 015. Confirme se tem condição de interceptar o ILS nessa proa. Está 3197 agora, espera. Para o táxi, gol na minha 01, tem 182 a bordo, alterna Campinas, 3:58. O 01273, corrigindo, Gol 1273. Passa o nível no 50, chame Recife. A frequência 1251, alternativa 13325. 1251, 13325, Gol 1273, lugar para o trabalho. Amém. 3 horas e 58. Grata. 97, eu falo. Tinha solicitado acionamento na posição? Negativo, gente, mantém a posição em aguarde. Salvador, boa noite, Gol 1884. Boa noite, Gol 1884. Reduza para 220 nós, a chegada à Mare, desça ao nível 050. 050, 220 nós, chegada à Mare, 1884. Pronto, cópia. Pronto, 2 já. 7720 autorizado, Galeão, Jeppers do Luna 0 até Smart, após conforme nota do plano. Nível 360, decola da 1-0. A primeira curva à direita, no perfil da saída da El, letra após brilho. Acena transponder 5552 e o controle 120 decimal 8. Galinho autorizado, 360, Delta da Bridge subido, ao peso Luno 0 aerovia. Repauso Luno 0, curva direita após, 5552 ao transponder, 120 decimal 8 ao controle 5720. 6720, correto, semi para push e acionamento na posição 06. Chamará 20. 7, autorizado para o Chimetex. Confirme, foi o Lima Serra Hotel que chamou para o Salvador? Lima Serra Hotel, mantenha o nível no 50, pro da posição Mare, para ingresso na chegada, reporte para a descida. Então desça para o nível 120, 120 Lima Serra Hotel. Tá, 2332, desça para 5.015. Desculpa, Pioneiro 32, inicia a descida agora para 5.000 com o MIG. Suficiente, cheque trem, chame a torre, 11895. Na torre 2733, desça para 2000. Para 2000, 2733. Salvador, Gol, M01 da EL. M01 no controle, contato radar. Contato radar, Gol, M01. M2733 em descida para 2000, esquerda para 190, limite localizador. Esquerda 190, limitado pelo localizador, M2733. Positivo, descendo para 2000 pés. Para 2000 pés. Silva Serra Hotel, desça para o nível 100. Oito, desça para 2000. Para 2000, 8, tráfego posição de 9 horas, 4 milhas, rumo nordeste e descida para o nível 100. Está passando 9.500 para 5.000 pés. Propax 3197, puro 5-4 a bordo, transmitter 400, altera campeira. 02733, esquerda 130 para o localizador. Esquerda 130 esquerda, 130 para o localizador 2733. Afirmativo, reduza, melhor. Desça para 2000, tá passando 2100 agora. Afirmativo. Gol 1884, velocidade 210. 2109, reduzindo, 1884. Louvão a Papatango, desça para 2000 com 1500. Suficiente, mantenha. Até a sua descida está condicionada a aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, um bandeirante que está passando 9000 e descida. Corrige gol 1884, vetoração esquerda, proa 030-2000, limite localizador. Ok, 030, descida para 2000, limitado pelo localizador 1884. No 776. Então vamos a Papatango, curva à direita, vou ir na proa 135-135 para interceptar o localizador. 135 para interceptar o lote, November Papatango. O Série 2733, 3 milhas para o externo em aproximação, torre 1-1895. 1895. Serra Hotel, desça para 9000 com 1015. 69000 com 1015, hotel. Com 776, controle. Gol 1884, curva direita para 80 para o localizador, chama estabilizado. Pro 80 para o localizador, chamará estabilizado, 1884. Então vamos a Papatango, qual é a velocidade? 210. Reduza para 180 nós. 180, nós vamos a Papatango. 776, voo Iduna, desça para o nível de voo 120. Será vetorado para o ILS. Positivo, a prova foi para interceptar. Afirmativo. E você, hotel, desça para 8000. Para 8000, para 1015, hotel. Positivo. Economia 01, chame Recife 251. 251, obrigado, Economia 01. O Série 2332, Pioneiro 32, sem restrições até 3000. Gol 1884, 5 milhas para o externo em aproximação, reduza cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-95. 1-1-8, quanto? 1-1-8-95. 95, obrigado. Pode descer o gol no 776? Pode, até 9000 no 776 com 1015. 9000. É, o senhor já deve ter retorno de ticket de tráfego à frente direita, 1 a 6000 descendo e outra a 8000, capitão. Ainda não. ainda não recebo não, assim que receber eu informo. Ah, positivo. Em função da sua velocidade, o senhor vai ultrapassar esses tráfegos. Ah, ok, então. Obrigado. Lima Serra Hotel e o 2332, Pioneiro 32, será superado pela aeronave da Gol, o voo no 776 de Porto Seguro, 737. Boa noite, 3197. Lima Serra Hotel, desça para 6000. Para 6000, caminho 5 hotel. Tanto 3197, controle, contato radar. Buenas, quando possível dá, é o Leda? Leda, contato radar livre. Obrigado, Leda. Bom, a 7000 está recebendo o primeiro tráfego 2200, posição de doação. Ah, positivo. Novão vou... Papatango e aproximação ILS, reduza chega trem, chame a torre, agora, 1895. 118,95, obrigado. Então, senhor Hotel, desça para 6000. É descendo para 6000, cruzando 7500, agora já tem o tráfego do bônus que quer, 1700 acima. Positivo, está descendo para 9000 e vai superar os dois tráfegos, o Lima Serra Hotel e a aeronave da Gloriosa Força Aérea. Gente. Dois, três, três, dois, passa 4900 e autorizado para 2000, está voando sobre a água, descida sem restrições. Serra Hotel, 7000, desça para 5000. Descendo para 5. Lima Serra Hotel está sendo vetorado para o sequenciamento. Esquerda para 360, está limitado pelo localizador. Esquerda 360, limitado pelo LOC, Lima Serra Hotel. Força Aérea 2332, Pioneiro 32, vetoração esquerda 350. Fala de comunicações, Oi Simbra, magnética 90. No 776, desça para 7000. 7000, Pro de Salvador, é o Força Aérea 2733, retornando, mantendo a reta, passando 1000 pés. 2733, controle, mantenha proa, suba para 3000 pés e aguarde vetoração para o próximo ILS. Para 3000, aguardando vetores para o próximo ILS, 2733. Zé, TB, agora sem restrições até 2000. É 2000, agora 776. Está passando 2000 pés, esquerda proa 315. 2733. Esquerda 315, 2733. Positivo, vou intenção no controle, afastar o 2733 no máximo 20 milhas. Vou entrar no sequenciamento como número 612. Boa, 133. Lima Serra Hotel, direita, proa 055, na proa 55, descer para 2000. Direita 055, descendo para 2000, Lima Serra Hotel. Positivo, está limitado pelo curso do localizador. Limite ao curso do localizador, Lima Serra Hotel. Viu, está autorizado a aproximação em ILS. Autorizado em ILS, vamos fazer. Nacional, está descendo para 2.500? 2.000 pés, capitão. Obrigado, 2.000, até o... Já tem o direita 080 para interceptar o localizador. Direita 080 para interceptar o local de Marcelo. Pioneiro 32 com a bela ilha de Taparica à frente, direita 060. Direita 060, pioneiro. Afirmativo, está limitado pelo curso do localizador. Pioneiro 32, direita 080 para o localizador, chame estabilizado. Direita 080 para o Washington, essa mudada, pioneiro. TAM 3197, chame Recife. 125 ano. 25 ano. 24 vai aguardar em que Gillette. Observar o Boeing da Web. Iniciar o táxi, vai ser autorizado a ingressar Gillette para 09. Ok, mantenha a Gillette para aguardar o tráfego da Web. 7. Sala Gillette 6130 para o táxi 170 a bordo, 345 Guarulhos. Meia 72030 tag para ponte espera da pista 10 via Pátio Indial, para ponte de espera chama a torre 118 decimal 95 ajustado 10 no fim. Pátio Indial autorizado tag, chama a torre ponte espera 6600. Controle Salvador, boa noite, passarei 2224. Passarei 2224, Salvador, desça para 4.015, chegar a mais. 4.015, é, vai ser o número 5, ou melhor, é o número 5 para o sequenciamento, 250 nós na velocidade, a princípio ao mar, câmbio. Zé 2332, desça para 2.000 pés, 150 nós na velocidade. 2.159, Zé 2332. Zé 2733, esquerda, proa 280. Esquerda 280, 33. Afirmativo, 2733, está seguindo o bandeirante da gloriosa Força Aérea. Bom. Afirmo. Ingresso de LED para 09. Gol 1884.